Salvador, o Sun 9146. Você me chamando, Sun? Confirmo, senhorita. É o Sun 9146. A empresa me informou que o CSL do banco do plano de voo é o 138. Pode ajudar a localizá-lo aí, só para você. Gente, estamos já com o central telefone, só um instantinho, por gentileza. Então, sim, obrigado. Agora sim, copia, Congonhas 380. Autorizado para Congonhas, nível 380, via conforme plano de voo. Eu coloco escama 0, curva direita no perfil da saída da El, Lebra, Motiva. Controle 120, décima 8, acione 5520. Não, 9.4.6, autorizado São Paulo, Congonhas 380, cola... A 10, curva direita da Elton, São Mótica. Após a Pedro 10, curva, Pedro 6, leva até o Zinho, São Mótica. O controle é 1208, transporte 3019. São 9146, correto, chama o tranco de funcionamento. Salva, Lono 093, posicionamento na 4. Lono 093, autoridade, chama o táxi. Eu chamo o táxi, Lono 093. Lono 865, autorizado, chamo táxi. Leila, chama Gol. O azul 2710, quanto para o direcionamento, parte 3. Azul 2710, autorizado, chamo táxi. Chama o táxi, azul 2710. Da 211, bom dia, contato com o radar direto Leda, sobre 360. Maravilha, direto Leda, obrigado. Salvador 96328, pushback acionado. Ano 963, número 2 do setor, e no nave da companhia 09, já autorizado, não me escuta aguardando. Ah, número 2, não se escuta aguardando, 963. No 865, confirma iniciando. Mais um minuto, está iniciando. Para o táxi do 1093, está com 1.80 bordo, 3 horas de autonomia, alta dando tranquilo. 93, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, condulador em 118.95, ajuste no 09, um bom voo. Via Índia, ponto de espera na chama 2.95, no 093. Azul 2710, táxi via parte 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Graças, senhorita, livre táxi, parte 1, Índia. de acordo com a Copa de Espera, 2185 com 1019, 2710. Pachele Mike, passa também 150, chama Recife, frequência 1288, Pachele Mike. 1288, bom dia, tchau. Autorizado decolar, 170 graus, 13 nós. Beleza, decolar agora, 093. Direto pelo 14.10 com 1019. Ok, 19, tem 9.2 a bordo, 13.17, pau. 865, táxi via Pátio 1, táxi da Índia, até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. 19, Pátio 225, a torre, pegado pelo Celestia. 1963, coronel com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia Calda, autorizado, chame táxi. Coordena após passagem de Calda, companhia, que chama táxi, 963. Decolou os 3-4, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. 150, chama Recife, frequência 125 decimal 1, bom dia. 5-1, número 2, anônimo, boa. Controle, bom, 1-0-9-3, decolou na escuta. 209-3, bom dia, contato radar, sobe 360, direto e alerta. 360, alerta, obrigado. Radar 60 milhas sul de Salvador, direto em Itapa e chama para descer. Thank you. autorizado a descer, por favor. Autorizado a linha, manter. Eu mantenho, ó. Salvador 973, tá? CLP 89879, 3 horas e 50, Campinas. 3 meses, controle 1-0-8. 1-0-9, bom dia. 1-0-9, Puxando a linha 225, coordenando com a equipe de solo, após passar a aeronave da Gol, a cauda autorizada, chame táxi. Coordenação com a equipe de solo, para passar a aeronave da Gol, autorizada, puxa, puxando a linha 225. No 865, autorizado decolar. 170 graus, 129. Certo. Salvador, bom dia, voo no 963, ponto de espera no zero prato. Voo no 963, autorizado a linha e manter. A linha e mantém 1-0, voo 1963. Voo no 865, decola os 39, chame controle 120.8. 208, obrigado. Bom dia, 1865, decola. Bom dia, 1865, contato radar, né, decolagem. Sobre mantém 360, direto Elefa, ou 1865. Confirma nível, autorizado 360? Sim, a não ser que tenha sido TLC do fornecido algo diferente. Isso aí, 360, direto Elefa, obrigado, senhor. Para a descida. Teste para 3.010.019, no 4958. Bem, seu teste, 2.4.4. Autorizado decolar, 1.960 graus, 1.3. Autorizado decolagem, iniciando no 0, gol 1.963. Faz decolagem, pode fazer autotransferência para o controle Salvador. Como é que 1.963? Quem é que prossiga? solicito autorização de reboque do pad 3 para o pad principal, posição 03. Alfian, quem é que é autorizado, seu táxi? Alfian, quem é que é o reboque, senhora, para a posição 3 do pad principal? Alfian, quem é que tem? Se autorizado o início do reboque, reporte para o ingresso do pad principal. Salvador Europa 083, we are ready for startup and pushback on stand 11. Europa 083, clear startup and pushback, report ready for taxi. We are clear for startup and pushback, we call you ready for taxi Europa 083. Salvador, bom dia, voo 9963. 963, bom dia, contato radar sobre 360, direto Leda, voo 9963. 360, direto Leda, 963, grato. 20 a bordo, alternando com 3 horas e 40 minutos. Chanel 6225, táxi via Pat 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão 90, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Táxi Pat Índia, ponto espera 00, torre 118 decimal 95, quando ajuste no 019. Afirmo, no 019. Da Gol, autorizado direto do Duna, desce para 2.000 pés, no 649. Certo, Duna, obrigado. 2.000 pés, bom na meia, 49. Alfian, quem é que é autorizado o ingresso? Pat 1, reporte ao TEM. Alfian, quem é que reporte ao TEM? Boa Azul 273, pronto na 2 Romeu, para acionamento. Azul 2783, autorizado, chame táxi. Para o táxi. Passa 170, soma 100, Recife, frequência 128, decimal 8, gol 1865. 168, obrigado, senhor, bom dia. Sim. 6225, autorizado. Decolar 170 graus 099, após decolagem, autotransferência para o 14 Salvador. Positivo, livremente decolagem 10, após decolagem, autotransferência para o 14. Azul 4958, redoração para sequenciamento, voo pro a 045, limite ao lock. 7, voando direito 045, limite ao lock 4958. 349, autorizado, aproximação final LS, pista no zero, chama estabilizado. Maravilha, reporte estabilizado, vamos lá, meia. Do 4958, desce 2000 pés, curva à direita, PROA 070, livre LS. É, poderia repetir novamente? 4958? Direita 080, desce 2000 pés, livre LS, do 4958. Direita 080, desce 2000 pés, do 4958, livre LS. Azul 273, ponto para o táxi, com 48 a bordo, autonomia 3 horas e 23 minutos, alternado, Monte Bravo, Serra Bravo, mais esquina. Azul 2723, táxi via pátio principal, táxi a Índia, até o ponto de espera pistão no zero, o ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no zero no 9, um bom voo. 743, pátio principal, e... Formará pela Tela Índia, Pontela, Torre de Antônio, Salvador Rio Partido 83, we are ready for taxi. Europa 083, taxi via Manapul, taxi India, until route point 1-way-1-0, route point tower, 118.95, QNH-1019. With QNH-1019, we go inner to India, to holding point 1-way-1-0, Europa 083. Follow the... Júlio 46, após liberação da aeronave da Europa, já está guardando a autoridade, chame o táxi. Táxi após 30, da aeronave. Solo Salvador, alto e antiante, finalizando o reboque na posição 03. Grata, bom dia. Alfim aqui, bom dia. Azul 4458, visual pro Cabo, bom dia. Azul 273, mantém o ponto de espera. Certo, manterá. Salvador Azul 4958. Salvador Azul 4958. Sim. Azul 4958. Visual com o campo. Gente, número 2. Acuso com trem baixo travado. Vai travar o 4958. no 649, no solo 52. Livre à direita, solo 121, decimal 1. Direito 21, obrigado. Solo Salvador, bom dia, vou no 649, livre. Volo 649, bom dia, táxi Alfa, reportando está com seu Juliette para ingresso. Alfa, seu Juliette vai chamar, 649. 4958. Pouso 180 graus, 10 nós. Azul 4958. Já travado, autorizado, pouso 90, 4958 azul. Guardião 08, Torre Salvador. 4 horas e 30 para o táxi. É o 9146, táxi via Pátio 1, táxi foi Índia, até o ponto de espera, pistão 0. Mando na torre 118, decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. 19, táxi, espera 295, Porto Seguro? Está incorreto. Eu, pá. Seguro? Tomando nível, não entendi. Livre táxi, chama para ingresso, Guardião 08. E aí, o tempo de voo, comandante? Gente. Pela Coral, Guardião 08, chame alinhado e pronto, pista na 7. Passa 9 da passagem da navegação, após o ingresso a Juliette, portanto, 5. 150, soma 5, Recife, frequência 138, decimal 8. Ok, 6225, agora com 128, decimal 8, 6225. Que bom voo. Azul 2710, Felipe Radar encerrado 60 milhas nordeste. Mantenha o 70, chama Aracaju, frequência 120, decimal 3, Azul 2710. Recente está 2710, chama Aracaju, 120, decimal 3, certo? Certo. Certo. Azul 4958, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3. Bravo Vitor, Tango Copia. Autorizado para Serra Novembro, India Charlie, nível 220. Via conforme plano de voo. Decola pistão 0, curva à esquerda, pós decolagem. Perfil de saída MOMU. Pós MOMU direto, destino. Em coordenação com controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95, acione 5533. Bravo Tortango, corrigindo decolagem pistão 97, curva esquerda. Correto, na bata, já possui o PAD? Ciente para acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo, bravo de Tortango. o livre acionamento chama tanto time. Azul 2783, decolou 57, chama o controle em 120, decimal 8. 1208, bom dia. Controle, bom dia, azul 2783, na Arbor. 783, bom dia, contato. 0, direto conquista 2783. Ah, saiu com intensidade de 1 para 0, não deu para entender não. Azul 2783, contato, radar, sobe 180, direto conquista. Gente, 180, direto conquista. Então não tem nenhuma restrição, né? Isso é só. Obrigado. Confirmando a sua razão de subida inicial, é o em torno de 800 pés. Guardião 08, restrito ao nível 030 até 10 milhas, se falharem as comunicações. Sobe novamente ao nível 120, mas inicialmente restrito 3 mil pés até 10 milhas, autorizado a decolar. 180 graus, 15 nós. Autorizado a decolar de 97, restrito nível 030, 10 milhas. Nada comunicação válida, vai se ministrar nível 120, valeu. Europa 083, expect more 3 or 5 minutes to take off due to traffic with priority, taking off at runway 17 now. Ok, copy information, Europa 083. Decolou 01, chame o controle em 120, decimal 8. Controle 08, braço, valor. Ciente, livre táxi, ponto de espera, pistão 7, para o meu Bravo Vitor Tango. Entendi, 4 horas de autonomia, Aracaju. Sobe 120, direto coral, vigilância. 120, direto coral, guardião, 08, graças. Clear for takeoff, 170 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, Europa 083. Tio Taxi, Papa Romeo, Bravo Vitor Tango. chame alinhado e pronto, avistado. Bom dia, mantém um ponto de espera. Tem outra aeronave com prioridade para decolagem de Salvador. Previsão para decolagem, aproximadamente meia dúzia de minutos, ou mais, ou até uns 9 minutos. Aguarde. Bravo Vitor Sam, confirme a razão de subida até o nível 100. Gente, já está quase alinhando na pista 197. Inicialmente deverá empregar uma razão inferior de no máximo 1.000 pés. Aguarde ainda para decolagem. Airborne S04, contact Salvador Approach Control, 120.8, bye bye. Buenos dias, Europa 083, have a radio contact on departure, climbing until our 260, direct to radar position. Melhor para a torre Salvador também, se pudesse decolar, mantendo o perfil, porém um perfil curto, cruzando aqui mais próximo da pista 1028. Teria condições? Então, com a razão máxima de 1.000 pés por minuto na subida e encurtando o perfil, autorizado decolar 1.80 graus, 1.0 nosso. Papá Romeu Bravo, Vitor Tal. Ah, 91146, autorizado a linha e manter. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, decolou 05. Chame o controle Salvador em 120.8, bom dia. Controle Salvador, 120, Bravo, tudo bem? Tantori 597, informação Lima, nenhuma mudança significativa. Brasília, autorizado nível 360, via Pozulu 17. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfil de saída árbor após posição elefa. Controle 120.8, acione 5547. Certo, bravo, tá. Trampo 597, correto, portal 1 no chão do trampo, estiver em cima mesmo. 0 graus, 1.0, nosso. Decolagem? 1.0, nosso. Bom dia. Sede Romeu, perfeito, para filmar a cidade vazia, para o supervisor na centro do controle. Decolou 08, chame controle 120, decimal 8. 208, é navio 46, bora. Sou Salvador, bom dia, tá navio 146. Fazer 46, bom dia, sobe 380, direto Leda, vigilante. 380, na ponte Leda, navio 146. E quando possível, poderíamos autorizar uma prova direto para o seguro? Vivo da presente, 08. Sim, lugar. Três, passa 150, direto com pista Recife 1288. 1288, 2783, bom dia. Europa 083, passing 130, we can text center frequency 125 decimal 1. 125 decimal 1, right. Salvador, Gol 1759, centro daquilo. 759, informação agora em curso a Lima, nenhuma mudança significativa. Guarulhos autorizado nível 360, via perdão 1-0 até Taubaté. Decola pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, acione 5560. Autorizado Guarulhos, nível 360. Campo Azul 1-0, até Taubaté. Decola da 1-10, 1-0, curva para a direita da El, Leda, Motiva. Controle 208, acione 5560, gol 1759. 1759, correto, portal 6, chame pronto para o chamar de acionamento. Agora quando pronto, gol 46, passando 70, soma centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia. Recife 1, tá na 146, bom dia. Azul 4234, formação Lima, copia Recife 350. Azul 4234, autorizado para Recife, nível 350, via Pazulu 17. Decola pistão 1-0, curva à esquerda após decolagem. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle no 2-0, decimal 8, acione 5567. Autorizado Recife nível 3-0, via presumo no 7, decola no 0, curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Aracaju. 1-2-0, decimal 8, controle 567 no quadrado, 4-2-3-4. Azul 4234, correto, chama o Drop Specs, né? Tá bom. Para o push, 03, 5 no 7. Recife com 07, chama o Drop Push, 01. Pergunta pronta, 3 5 no 7. Já, chama o Dark. Chamarei para o Dark, 3 5 no 7. 0 para 2 2 0, chama Recife, frequência 1 2 6 decimal 85, grau de atenção. Uno 759, 106, pushback e acionamento. Uno 759, autorizado, chame taxi. Livre pushback e acionamento, chamada para o taxi, 1759. Bom dia, alô, 9649, autorização, por seguro, 360. Alô, 9649, só um instante, copa, eu preparo a saída da Elga, B10, aguardando. Da Elga, B10, obrigado. Para o táxi, 3517, 177, abordo 1320, Ribeirão Preto. Recife, o táxi autorizado, táxi, a Índia, Contra, pistão no 0, chame torre, Salvador em 1, 18, 95, ajuste altímetro no 020. No 020, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1295, 3517, bom dia. Bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, muito bom dia, prepara a saída Água, eleva para que segue direto Vitória da Conquista, aguardando cópia. Informação em Curso Lima. Firmativo, centro da informação Lima, aguardando cópia 2223. Autorizado. Decolar 180 graus, 129. Ali decola 130, 3597. 9 para o táxi com 103 a bordo, 3 horas e 53, alterando a Leão. Alô, no táxi 9, autorizado o táxi, bate 1, táxi Índia, considero no 0, time torre 118, decimal 95, hoje o seu time entrou no 020. Teve táxi parte 1 no Índia, ponto 0, noite 95, com 1020, bom dia para o próximo. Mantém 120, chama ele, ó, frequência 120, decimal 1. Alta Guardião 08. Gol 649, vamos para a perna. Autorizar ponto seguro, nível 360, decola pista 0, curva direita, saída da Eulita, PDEV, via Antaruísk 50. Ponto em Salvador, terra 120, décima 8, transponda 5570. Partiu 360, com a plana, com a 10, da Eulita, PDEV, via Antaruísk 50. 208